queria. Os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei. Que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. A solidão, quem só me fez chorar? Tu, quem só me fez beber? Tu, o seu amor me fez tão mal. Mas eu só sei amar. Tu, mas eu só sei querer. Tu, o seu amor é surreal. Cadê a mãozinha no céu assim, vem? De um lado pro outro, Lisboa! O que é que cê fez na noite passada? O que é que cê fez entre o colchão e o teto? Me virou do avesso, me fez ver que o avesso é o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô. Quem gostou, joga a mão e faz barulho. No teu coração. Escuta aí. Só tem louça pra lavar quem tem comida no prato. Só paga IPVA quem já conquistou um carro. Só passa a noite ouvindo show quem teve a bênção de um filho. Só tem que acordar cedo quem tem um emprego. Você já pensou nisso?